Dar corajosamente a vida por Jesus e pelo Evangelho. Esse é o testemunho máximo da fé para quem decidiu seguir, até as últimas consequências, o caminho do Filho de Deus. À frente da multidão de homens e mulheres que tiveram seu sangue derramado em defesa da fé cristã, o jovem Estevão brilha como o primeiro mártir. Após Jesus, ele é a primeira testemunha da radical entrega de si mesmo pela causa do reino de Deus. Que força arrebatadora é essa capaz de encher de coragem a essas pessoas, quer sejam idosos, jovens ou até adolescentes, a ponto de não temerem a própria morte? Quem perderá sua vida por causa de mim, a encontrará, ensina o Mestre. Que consequências tem essa proposta para quem abraça a fé cristã? Com certeza, seguir o profeta da Galileia não é entrar numa zona de conforto e ter seus problemas milagrosamente resolvidos. É disposto a fazer na própria vida a experiência pascal do grão de trigo. Se ele cai na terra e não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Por isso, o testemunho que Jesus espera de seus seguidores é mais do que simples palavras, por mais corretas e boas que sejam. Implica comprometer-se radicalmente com o Evangelho, colocar-se a serviço do próximo, pautar a vida pelos valores do reino e ser capaz de fidelidade até as últimas consequências. E qual é o maior de todos os valores, senão o amor? Amor a Deus, acima de tudo, e amor ao próximo, como a si mesmo. Jesus é modelo perfeito de quem dá a vida por amor, sendo fiel ao projeto do reino que veio anunciar. Foi por um extremado amor por nós, por você, por mim e pelo mais desfigurado dos seres humanos, que ele entregou a sua vida na cruz. Esse amor é a força suprema que arrebata os corações de quem encontrou em Jesus o sentido para a sua vida. Os mártires seguiram na radicalidade esse caminho. Quem acolhe esse amor e o cultiva, ainda que não tenha seu sangue derramado, vive doando sua vida a cada dia, a cada instante, em cada gesto de cuidado e de serviço solidário a quem quer que necessite. Não teme aqueles que se fecham ao amor e se recrudescem no egoísmo, no ódio e na violência. Esse é o testemunho de Santo Estevão. O pouco que sabemos de sua vida está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Muitos detalhes desse relato bíblico deixam claro a intenção de se apresentar o testemunho de Estevão à luz da própria vida e paixão de Cristo, numa inequívoca compreensão de que o discípulo e a discípula revivem em sua própria existência a missão do crucificado ressuscitado. O nome de Estevão é o primeiro da lista de homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, indicados para compor o grupo dos sete, no momento em que o serviço aos mais pobres corria o risco de se perder e a igreja se dividir. Esse grupo foi formado para garantir a continuidade da missão de Jesus. A primeira comunidade o confirma como cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e de poder. Graças a isso, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essas eram também as credenciais de Jesus em seu serviço aos excluídos de seu tempo. Porém, a atividade de Estevão não se restringiu ao serviço caritativo, mas logo se estendeu também à pregação do Evangelho. A clareza e firmeza de sua fé em Cristo, presente sobretudo no inflamado discurso ante o Sinédrio, órgão máximo de Jerusalém, angariaram-lhe inimigos mortais. No momento em que ainda era forte a recusa ao movimento de Jesus, estes não conseguiam barrar a sabedoria com que Estevão falava, movido pelo Espírito Santo. Vítima dessa incompreensão, seus opositores subornaram pessoas para acusá-lo falsamente. Vítima também da intolerância das autoridades religiosas, foi condenado injustamente como blasfemo. Estevão morreu apedrejado fora da cidade, perdoando seus algozes, seguindo o exemplo de Jesus. A igreja celebra Santo Estevão no dia 26 de dezembro. Seu nome é dado a pessoas: Stefano, Stefania, Stephanie, e sobretudo a instituições de formação de diáconos, ministério cuja origem é vinculada ao grupo dos sete. Destemido Santo Estevão, jovem discípulo de Jesus, és o primeiro mártir da fé cristã. Alcança-nos a graça de servir com humildade aos mais necessitados, de amar os nossos inimigos e de perdoar de coração os que nos fazem o mal, imitando o exemplo de nosso Senhor. Tu que não hesitaste em dar tua própria vida para que o reino de amor, de justiça e paz anunciado por Cristo se estenda sobre toda a terra. Ajuda-nos a sermos fiéis testemunhas do Evangelho. Assim seja. Amém.